ficou para outro dia. Fiquei sem saída nas noites mal dormidas. Os ataques de olhares vêm roubar nossos segredos. Pra depois do amor brincar de chantagear os nossos medos. Vamos regar as plantas e contar histórias inventadas. Te passear a noite inteira sem deixar minhas pegadas. Vamos regar as plantas e contar histórias inventadas. Te passear a noite inteira sem deixar minhas pegadas. Me ganha, senão vou ter que te ganhar. Me ganha, senão vou ter que te ganhar. Me engana, senão vou ter que te enganar. Me engana, senão vou ter que te enganar. Me engana, senão vou ter que te enganar.